C'è l'ascolto di Radio Onda Rossa e va ora in onda la puntata di Semilla del martedì, dedicata alla musica brasiliana moderna, tra cui il reggae, hip hop e musica elettronica. E comincio subito con una rapper che si chiama Lourdes da Luz e il suo brano Lirisista, però nella versione rifatta dal gruppo Instituto, di cui vi parlerò in seguito. Puro, me curo, mesmo sabendo que esse nem é o caminho mais seguro. Até me faz rir, maior missão ser MC. Estilo terceiro mundão, como assistente não se. Bam, bam, bam, bam, bilão, bilão, bam, bam, bam, bam. O ata, bam, bam. Cês tão ligados, se fã. Eu sinto porque sou fã. Canto em qualquer lugar, no busão, trem ou van. É sem fracasso se cê tá no apetite. Junto com todo o povo é 100% dinamite. Liriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliriliril Da cidade, ritmo e poesia. Todo dia pras culpado e pros culpado. E com coragem, com vontade. Não sabe conviver, eu vi mulher porque é covarde. Essa é minha herança pros meus filhos, pra minhas filhas. No momento me contento e mantenho minha picadilha. Certeza absoluta que ninguém é uma ilha. Por isso faz tão bem quando teu olho brilha. Eu sou E continuo con il reggae-muffin di Alain Duran con il brano Benvindo a Silva. Hey, saudações a todos que andam no caminho estreito. A vossa moral não cai. Alain Duran na reggae-muffin style. Ai, ai, ai, ai, ai. Quem ainda tá em pé grita aê. Quem é vivo e honrado eu mando um salve. Quem ainda tá em pé grita aê. Bem-vindo à selva de pedras denominada São Paulo. Sobreviver aqui no caos é uma missão, eu falo. Tem que ser ligeiro, pois pra tu perder é num estalo. Pense antes de cada passo, não se mova por embalo. Cidade grande, estamos falando a nível mundial. Concentração de gente, ganância e de capital. Onde a grana fala mais alto que o princípio e a moral. Fortalece seu lado espiritual para não oscilar entre o bem e o mal. Distribuição de renda desproporcional. Em contrapartida, valorização do consumo material. Politicagem ganha bem e passa um bom Natal. E o pobre fica na vontade, paga o pato no final. Eu sei, protesto pra mídia não vende, não é comercial. Eu sei, parte dela só serve pra dar anestésico mental. Eu quero ouvir a voz de quem não se corrompe. É honesto, não importa a sua condição social. Quem ainda tá em pé grita aê. Quem é vivo e honrado eu mando um salve. Quem ainda tá em pé grita aê. Aê. Quem ainda tá em pé grita aê. Quem é vivo e honrado eu mando um salve. Quem ainda tá em pé grita aê. Bem-vindo à selva, moleque anda descalço e fuma pedra. Faz malabarismo em troca de moeda. Enquanto a juventude se entorpece sem bebeda. Deixam de lutar, preferem a realidade paralela. E o que tu vai fazer quando os homens chegar? O que tu vai fazer quando os homens te enquadrar? Não adianta se explicar, na sua eles vão embaçar. Mão na cabeça, ganha jamais. Caçadete na mão, a palavra de ordem é a repressão. É o braço direito do sistema contra a população. Direito de mudar, direito de expressão. Rever condutas ilícitas é o grande tema dessa discussão. Até quando vamos assistir essa situação? Perceber que é preciso haver algum tipo de reação. Quem não tem sangue de barata entendeu toda a questão. É mais um sobrevivente da selva, vem comigo no eu. refrão. Quem ainda tá em pé grita aê. Quem é vivo e honrado eu mando um salve. Quem ainda tá em pé grita aê. Quem ainda tá em pé grita aê. Quem é vivo e honrado eu mando um salve. Quem ainda tá em pé grita aê. Aê. Respeito a toda a gente de bem aos cidadãos decentes. Sejam neles, sejam neles. Il rap è brasiliano e anche attivista e produttore. Rapping Hood è famoso perché essere stato uno dei pionieri della samba rap. Ascoltiamo il suo brano A Apoteoso. Sabato di carnaval, che beleza! Dia di desfile, è desse jeito. È dia di desfile, è só alegria. Meu rap è o enredo, som da periferia, arquibancada vai cantar a minha rima. E eu vou pra avenida ao som da minha bateria. É dia de desfile, é só alegria. Meu rap é o enredo, som da periferia, arquibancada vai cantar a minha rima. E eu vou pra avenida ao som do rap. Vinte e poucos anos, já fazem mil anos. O rap é a viagem, São Paulo é a cidade. Demorou sim, foi difícil pra mim. A guerra não acabou, eu vou até o fim. Pois sou nó na madeira, tipo João Nogueira. Meu bumbo é pesado, tipo Estação Primeira. Na roda de samba, eu sou sempre mais um gamba. E na avenida, eu sou o imperador do Ipiranga. Bateria é nota 10, se liga no break. Tipo meu compadre Luciano nos scratches. Gosto dos versos de Dorival Caymmi. Vida de negro é difícil, mas não vou pro crime. Quero o melhor para mim e para todos os meus. Acredito no trabalho, sobretudo em Deus. Com ele esqueço a dor, é tudo paz e amor. Por tudo isso agradeço ao Senhor, graças a Deus sou negrão, sou. Graças a Deus sou negrão, sou. Graças a Deus sou negrão, sou negrão, sou negrão. Graças a Deus sou negrão, sou. Graças a Deus sou negrão, sou. Graças a Deus sou negrão, sou negrão, sou negrão. Meu enredo vem falar das coisas que vi pelas ruas. Doa quem doer a verdade nua e crua. Do moleque do farol até a preta velha gorda. Vai subindo o morro com a trouxa de roupa. Sem plano de saúde, sem paz, sem sossego. Vai levando a vida assim, sem dinheiro. Guerreira, parceira, mulher, companheira. A honra da escola, a porta-bandeira. Trazendo o estandarte, então abram alas. Diz o cavaleiro do morro, o mestre Sala, que sempre manda ideia pra toda pivetada. Que passa o dia na favela sem fazer nada. Barraco de madeira, disse alegoria. Não tem roupa de marca, não tem fantasia. Sonhando quem der um dia vencer na vida. Virar modelo é o sonho da passista na avenida. Ter vida de artista, trabalhar na TV. Sair para comprar tudo que sempre quis ter. E do morro pro asfalto, ter vida de madame. Restaurante francês, perfume italiano. Sou comissão de frente, estou minha gente. Pra ser consciente, um futuro diferente. Sempre pra frente, sempre informado. Revolucionando com harmonia lado a lado. Na ala das baianas vejo toda a tradição. É dia de desfile, irmão. Eu sou negrão, graças a Deus sou negrão, sou. Graças a Deus sou negrão, sou. Graças a Deus sou negrão, sou. Sou negrão, sou negrão. Graças a Deus sou negrão, sou. Graças a Deus sou negrão, sou. Graças a Deus sou negrão, sou. Sou negrão, sou negrão. Dia de desfile. Il DJ musicista Magabò è anche un tecnico del suono, un etnomusicologo, e infatti ha viaggiato per più di 40 paesi per cercare ritmi locali. Il brano suo che vi faccio ascoltare si chiama Rapimbolada. Sozinho. Eu vim de longe, vim na beira do caminho. Saravá, papai, bendito, que eu não quero andar sozinho. E lá e lá, lá e lá e lá, lá e lá e lá, lá e lá e oi. Eu vim de longe, vim na beira do caminho. Saravá, meu pai, bendito, que eu nunca ando sozinho. Eu vim de longe, vim na beira do caminho. Saravá, papai, bendito, que eu não posso andar sozinho. E lá e lá, lá e lá e lá, lá e lá e lá, lá e lá e oi. Eu vim de longe, vim na beira do caminho. Saravá, meu pai, bendito, que eu nunca ando sozinho. Eu vim de longe, vim na beira do caminho. Saravá, meu pai bendito, que eu nunca ando sozinho. E lá e lá, lá e lá e lá, lá e lá e lá, lá e lá e oi. Tá, tá, tá. Segura. Eu vim de longe, vim na beira do caminho. Saravá, papai bendito, que eu nunca ando sozinho. Eu vim de longe, vim na beira do caminho. Saravá, papai bendito, nós não sozinho. E lá e lá, lá e lá e lá, lá e lá e lá, lá e lá e oi. Sozinho. Eu vim de longe, vim na beira do caminho. Saravá, papai bendito, que eu não quero andar sozinho. E lá e lá, lá e lá e lá, lá e lá e lá, lá e lá e oi. Cachoeira. Rick Ambis è un importante musicista brasiliano, ma anche produttore. Ha prodotto tantissima musica, jazz, reggae, punk rock, tantissimi musicisti brasiliani. Ora vi faccio ascoltare una sua versione del brano di Elsa Soares, la famosa cantante storica brasiliana, che si chiama Mulata Assanhada. Conversa di boteco, di botequim. Do meu Rio de Janeiro, janeiro, janeiro, janeiro, janeiro. Da mulata que não está no mapa. Mulata, mulata, mulata feia da azar, meu irmão. Tem que ser bonitinha. Ziriguidum, telecoteco. Porogodó, balacubaco. Ziriguidum, telecoteco. Oba! Perecuta. Perecuta. Telecuta. Bora com Dom Pala Cuba. Ziriguidu. Telecuta. Telecuta. Telecuta. Ziriguidu. Telecuta. Deise Maria Gonzalez da Silva, il cui nome d'arte è Deise Tigrona, è una cantante carioca, cioè di Rio de Janeiro, molto potente. E ascoltiamo il suo brano eseguito insieme al DJ Diplo e si chiama Bandida. Diplo, solta o som. Toca, Diplo, toca. Diplo, solta o som. Toca, Diplo, toca. O meu marido é safado, mas safado é amante. E eu que sou fiel no batente a todo instante. E a safada da mamada quer tirar onda com a minha cara. Vou mostrar disposição, vou quebrar essa mamada. Ah, se eu fosse bandida e tivesse uma arma na mão, dava vários tiros na mama com meu brinquedo G3zão. Ah, se eu fosse bandida e tivesse uma arma na mão, dava vários tiros na mama com meu brinquedo G3zão. Ah, se eu fosse pega essa mamada, bandida e tivesse porrada, uma arma na mão, dava vários tiros quebra essa na mama mamada, com meu brinquedo G3zão. Ah, se eu fosse pega essa mamada, bandida e tivesse porrada, uma arma na mão, dava vários tiros quebra essa na mama mamada, com meu brinquedo G3zão. Sabotage è cresciuto nelle favelas di San Paolo in Brasile e vendeva droga, fino a che nel fine degli anni 90, agli inizi degli anni 2000, ha avuto successo con il suo primo album, e che si chiama Rap e Compromesso. E poi però purtroppo poco dopo è stato ammazzato con un colpo di pistola alla testa, ma non si è mai trovato né l'assassino né il movente. Ascoltiamo il suo brano Dama Teresa. Aquela dama que ostentava a fama do meu coração, por ser dona, fracassar os que ousaram tentar, jamais foi o que soube lutar. Aquela dama Mestre Marçal, que ostentava a fama do meu coração, por ser dona, Doni Boni Lara. Chega mais, agora é isso, sabotagem. O samba, o rap, o reggae, represento o Brooklyn. A fúria aqui só ressuscita ao ver alguém deixar beat. Pariri no miudinho, Zazie, faço assim. Maurício vem no cavaquinho, quem duvidou chega aí. Demorou, curte aí, de Pirito ao Mangui. Na Conde ou Moraes, Bronx, Jardim Ferida, Bebi. Jardim Rebru, Jaqueli, Guaiana, ele é assim. Subi, entrar e sair, respeitei, subi, agir. Não tirei, Zé Polvin, que por fim, eu subi. Perdoei, fiz a mim, que é de lei, por aqui. Mas o que é, foi eu vi. Olha pra o que fiz, promessa fiz pra viver. Pra onde vou, fui e vim. Pra onde vou, fui e vim. Pra onde vou, fui e vim. Pra onde vou, fui e vim. Foi tipo assim, haha, poxa, vivi. Quando te conheci, foi tipo assim. Não vou levar um dia tarde ali. Presenti a Lanin, atiçou, fui feliz. Prometi, honrei meu nome, segui. Sem o pó, só verdinho. Sou maló, sou assim. Pro Brunsu, sou Maurim. Ligo o chão, que eu vini. Quem é de lei, não se exibe. De Araca, é o time. Num pique, ique, ique. Um ratatá pra dar pipoco. Ligo o lobo, choco, zanga, o topo. Boutique, do tique, madame, vique. Da xilique, cervê, já o whisky. Se pá, mentiço, bicho, já é misagem assim. Pensando sim que manda aqui, sempre cantou pra subir. Pode crer que eu já vi, que eu já sou algum. Acabe a mim me comparar com o Luther King. Desde que conheci a Selminha, a Tina, a Vivi, a Johanna, a Neri, o Beco, a Debi, o Tinti, o Rodrigo, a Pati, a Rolly, que nos trouxe o Tuquite, Rempi, do Berlim, só pra firma. Comi, João bateu, puta bri. Comentei com o Juninho, que ligou com o Gordinho, que tava com o Davi, ouvindo só Raui, Tom Jobim. Nós na fi é sempre assim. Samba aqui, sombrinha, zeca, pagode. Mas é de lei, suspendi e citei. Cola aí com o Yeyel, com o Kiel, com o Camum, com o Rubim. Representando a família, sou do samba raiz. Eu que vou, penso assim. Hip hop é meu hino, de volta comi. Olha lá, é assim. Pra onde vou, fui e vim. Pra onde vou, fui e vim. Pra onde vou, fui e vim. Pra onde vou, fui e vim. Fui e vim, é de lei, sou assim. Vou que vou, vou seguir. De Osasco a Coti, BH, Tocantins. Circular, a Mogi. Violência, revi. De ladrão, capeti. Te avivei, te anombi. Que é o piso, é de ti. Nos amados, do negro e a vida. Eu te vejo pra ti. Pois aqui não tem fim. Salabim, pipa, pé, é o fim. Caminho, edite, tipo assim. É um, dois, pra subir, pra cair. Desistir, desvincar o país. Pois aqui, vou que vou. Demorou, é descalço e lavou. Vejo pode ficar, é a dor, né, do céu, tá cruel, Deus do céu, quer ferir, rap sei, quer compromir, mas ele o samba é o fim, vou que vou, mandando salve para o morto, tipo louco, sofrer, eu sou fofo, prendendo do meu povo, vou que vou. Eu vou chegar no samba agora, e peço por Nossa Senhora, vou embora todo o tempo faz. Epa, vamos que vamos. O samba no morro, malandro. Essa é a dama que ostenta a fama, ladrão. Do meu coração, a dama que ostenta, só cria problema. Todo bom malandro tem otário quando ama, moro. E todo bom malandro tem uma Teresa também. Sabotagem, samba da melhor qualidade. Il musicista Chico Science è considerato uno dei fondatori del Mangue Beat, cioè che sarebbe la musica che nasce dalle, prende la musica tradizionale della zona del Pernambuco, che è una regione del nord-est del Brasile, e la mescola è mescolata con il rock e l'hip hop. Ascoltiamo il suo brano Rio Pontes and Overdrive. At nights, over rivers and bridges. Thank you. Canavial, de Genipapo, Bonifácio, Santa Amaro, Madalena, Boa Vista, Dois Irmãos. É Caso Ponto, é Caxangá, é Brasilita, é Beberiba, é CDU, Capibaribe, é o Centrão, eu falei. E os putis e overdrives, impressionantes estruturas e lama. Come mucambi no mucambo, tem mulambi, o mulambo já voou. Caiu lá no calçamento, bem no sol do meio-dia. O carro passou por cima e o mulambo ficou lá. Mulambo eu, mulambo tu, mulambo eu, mulambo tu. E os putis e overdrives, impressionantes esculturas de lama. E os putis e overdrives, impressionantes esculturas de lama. Ascoltiamo un brano sempre danzereccio elettronico brasiliano che si chiama Po de Guaraná, Polvere di Guaraná, nato dalla collaborazione tra il DJ Xaxim, il Sonido Tropico e la potente cantante rapper e non solo Laila Arruda. Ora ascoltiamo una versione elettronica, diciamo in parte elettronica, di una batucada, che è un sottogenere della samba, creata dal percussionista Ney De Castro, che si chiama proprio Batucada. Se l'ascolti Radio Onda Rossa e questa è la puntata di Semiglia dedicata alla musica brasiliana contaminata. Continuo con gli Os Ritmista band di quattro percussionisti di Rio de Janeiro con il brano Abue. Simon Tobin è un DJ e musicista brasiliano conosciuto per i suoi brani ottenuti mescolando campionamenti jazz, dub e samba. Oltre a vari dischi ha anche composto musica per videogiochi. Ascoltiamo il suo brano One Day in My Garden. Il collettivo musicale Instituto è molto presente nella scena hip hop dub underground brasiliana, infatti hanno creato le basi di alcuni brani che abbiamo ascoltato, il primo di stasera, il primo Lourdes da Luz, e la base era la loro, ma anche Sabotage ha collaborato con loro per il brano che abbiamo ascoltato. Ora ascoltiamo un brano loro dub che si chiama Traidores da Babilonia. cantatore Ale Muniz fa musica roots, reggae, brasilera, e ascoltiamo il suo brano Maquinha do Saviana. Tava num salão de reggae lá pras bandas do Maranhão. Vi uma maguinha com miçanga no cabelo no meio do salão. Baixo tá no pé, corpo na canção. Toca a radiola, essa maguinha é um furacão. Baixo tá no pé, corpo na canção. Toca a radiola, essa maguinha é um furacão. Eu parece que é baiana, dança como jamaicana, tem cintura caribenha. Maguinha do Saviana. Maguinha do Saviana. Basta no pé, corpo na canção. Toca a radiola, essa maguinha é um furacão. Basta no pé, corpo na canção. Toca a radiola, essa maguinha é um furacão. Eu. Tava num salão de reggae lá pras bandas do Maranhão. Vi uma maguinha com miçanga no cabelo no meio do salão. Baixo tá no pé, corpo na canção. Toca a radiola, essa maguinha é um furacão. Baixo tá no pé, corpo na canção. Toca a radiola, essa maguinha é um furacão. Eu. Maria das Dores, de São Paulo, Nova York, todos Açores. Maguinha, tu parece que é baiana, dança como jamaicana, tem cintura caribenha. Maguinha do Saviana. Maguinha do Saviana. Baixo tá no pé, corpo na canção. Radiola, essa maguinha é um furacão. Baixo tá no pé, corpo na canção. Toca a radiola, essa maguinha é um furacão. Eu. L'orchestra brasilera de musica giamaicana, come suggerisce il nome, suona brani classici della musica brasiliana degli anni 50 e 60 in versione reggae. Ascoltiamo un loro brano di George Ben, País Tropical, fatto ovviamente in versione reggae.